Ficheiro 3. Depois de passar algum tempo na sala com a senhora Bird, numa conversa amena e nada desagradável, subi para o meu quarto para me preparar antes de Frank chegar. Sabia que o limite dele era de 2 copos de xerez e, portanto, esperava-o em breve. O vento começava a soprar forte e o próprio ar do quarto estava carregado de eletricidade. Passei a escova no cabelo, fazendo os caracóis estalarem com a estática e saltarem, emaranhando-se furiosamente. O meu cabelo teria de passar sem as 100 escovadelas esta noite, decidi. Com as atuais condições do tempo, iria apenas lavar os dentes. Fios de cabelo colavam-se ao meu rosto, agarrando-se teimosamente, enquanto eu tentava afastá-los para trás. Nenhuma água no jarro. Frank gastara quando se arranjara para o seu encontro com o Sr. Bainbridge e não se dera ao trabalho de enchê-lo novamente na torneira da casa de banho. Peguei no frasco de L'Herbe Bleu e despejei uma boa dose na palma da mão, esfregando rapidamente as mãos antes que o perfume se evaporasse, passei-as pelos cabelos. Despejei mais um pouco na escova e penteei os caracóis para trás das orelhas. Bem, assim estava melhor, pensei, girando a cabeça de um lado para o outro para examinar os resultados no espelho manchado. A umidade dissipara a eletricidade do meu cabelo, de modo que ele flutuava agora em ondas brilhantes e pesadas à volta do meu rosto. O álcool evaporado deixara um perfume muito agradável no ar. Frank iria gostar, pensei. L'Herbe Bleu era o seu perfume preferido. De repente, o clarão de um relâmpago próximo, seguido imediatamente pelo estrondo de um trovão, fez com que todas as luzes se apagassem. Praguejando baixinho, comecei a tatear dentro das gavetas. Vira algures, velas e fósforos. A falha da energia elétrica era uma ocorrência tão frequente nas terras altas que as velas constituíam um suprimento indispensável em todos os quartos de hotéis e pensões. Até as vira nos hotéis mais elegantes, onde eram perfumadas com madre silva e apresentadas em castiçais de vidro fosco, com pingentes brilhantes. As velas da senhora Bert eram bem mais utilitárias, velas brancas comuns, mas havia bastantes, assim como 3 carteiras de fósforos. Não estava inclinada a ser exigente quanto à elegância num momento como aquele. Coloquei uma vela no suporte de cerâmica azul sobre o toucador, iluminado pelo relâmpago seguinte. Depois acendi outras pelo quarto, até que todo o aposento ficou iluminado por uma luz suave e bruxuleante. Muito romântico, pensei. E com uma certa presença de espírito, desliguei o interruptor, de modo que uma volta repentina da luz não estragasse o ambiente em algum momento inoportuno. As velas não tinham ardido mais do que 1 centímetro, quando a porta se abriu e Frank entrou como um furacão. Literalmente, porque a rajada de vento que o seguiu escadas acima apagou 3 velas. A porta fechou-se atrás dele com uma pancada que apagou mais 2 velas. Esforçando-se por ver na escuridão repentina, passou a mão pelos cabelos desalinhados. Levantei-me e reacendi as velas, admoestando brandamente sobre os modos bruscos de entrar num aposento. Foi só ao terminar e me virar para lhe perguntar se gostaria de uma bebida que vi que ele parecia um pouco pálido e perturbado. O que foi? Viste um fantasma? Bem, sabes, disse ele devagar, não sei se não o vi. Distraidamente pegou na minha escova e ergueu-a para se pentear. Quando a fragrância repentina de L'Herbe Bleu atingiu as suas narinas, franziu o nariz e pousou-a na cômoda, voltando a atenção para o pente que trazia no bolso. Olhei para fora da janela onde os lumeiros se agitavam de um lado para o outro. Uma persiana aberta batia algures do outro lado da casa e ocorreu-me que talvez devêssemos fechar as nossas, embora o alvoroço lá fora fosse interessante de observar. Acho que está um pouco tempestuoso para um fantasma, comentei. Eles não gostam de noites calmas e enevoadas em cemitérios? Frank riu um pouco envergonhado. Bem, provavelmente foram as histórias de Bainbridge e um pouco de xerez a mais. Nada de especial. Agora eu estava curiosa. O que viste exatamente? Perguntei, sentando-me no banquinho de toucador. Indiquei a garrafa do uísque, erguendo uma das sobrancelhas, e Frank foi imediatamente servir dois. Bem, na verdade, apenas um homem, começou ele, medindo uma dose para ele e duas para mim. Parado na rua, lá fora. O quê? Do lado de fora desta casa? Perguntei com uma risada. Então, deve ter sido um fantasma. Não posso imaginar ninguém parado na rua numa noite como esta. Frank inclinou o jarro sobre o seu copo. Depois olhou acusadoramente para mim, quando não saiu nenhuma água. Não olhes para mim, usaste a água toda. De qualquer forma, prefiro o uísque puro. Bebi um golo para demonstrar. Frank pareceu inclinado a dar uma saltada à casa de banho para ir buscar água, mas abandonou a ideia e continuou a sua história, bebendo pequenos goles cautelosamente, como se o seu copo contivesse ácido sulfúrico, ao invés do melhor uísque Glenfiddich de puro malte. Sim, ele estava na beira do jardim, deste lado, parado junto à cerca. Pensei, hesitou olhando dentro do copo. Achei que ele estava a olhar para a tua janela. A minha janela? Extraordinário! Não pude conter um ligeiro estremecimento e atravessei o quarto para fechar as persianas, embora fosse um pouco tarde para isso. Frank seguiu-me, ainda a falar. Sim, eu também conseguia ver-te lá debaixo. Penteavas-te e resmungavas, porque tinhas o cabelo em pé. Nesse caso, o homem devia estar a divertir-se, comentei asperamente. Frank sacudiu a cabeça, embora sorrisse e me alisasse o cabelo. Não, não estava a divertir-se. Na verdade, parecia bastante infeliz com qualquer coisa. Não que eu tenha podido ver-lhe bem o rosto. Foi alguma coisa na maneira como estava ali parado. Vim por trás dele e, quando ele não se moveu, perguntei educadamente se podia ajudá-lo em alguma coisa. Primeiro, ele agiu como se não me tivesse ouvido. E achei que talvez não tivesse mesmo, com o barulho do vento. Então repeti o que dissera e estendi a mão para lhe tocar no ombro, chamar a sua atenção, sabes? Mas antes que eu pudesse tocar-lhe, ele girou repentinamente nos calcanhares, passou por mim e começou a descer a rua. Parece um tanto grosseiro, mas não muito próprio de um fantasma, observei, esvaziando o copo. Como era ele? Um tipo enorme, disse Frank, franzido a testa ao recordar-se, e escocês, no traje completo das terras altas, com a bolsa de pelo usada pelos escoceses à frente do quilte e um lindo alfinete de um veado a correr, prendendo o pano de xadrez. Quis perguntar-lhe onde o tinha conseguido, mas ele afastou-se antes que eu tivesse a oportunidade. Dirigi-me à mesa e servi outra dose do uísque. Bem, não é um aparecimento muito estranho para esta região, certo? De vez em quando vejo um homem vestido assim, na aldeia. Não. Frank parecia duvidar. Não. Não eram as suas roupas que pareciam estranhas. Mas quando passou por mim, podia jurar que estava suficientemente perto para tocar na manga do meu casaco. Mas não o fez. Fiquei tão intrigado que me virei para observá-lo conforme se afastava. Ele desceu a Gearside Road, mas quase ao chegar à esquina, desapareceu. Foi quando comecei a sentir um calafrio na espinha. Talvez a tua atenção tenha sido desviada por um instante e ele tenha simplesmente mergulhado nas sombras. Há muitas árvores no fim da rua. Podia jurar que não tirei os olhos dele nem por um segundo, resmungou Frank. Ergueu os olhos subitamente. Já sei. Lembro-me agora porque é que o achei tão estranho, embora não tivesse percebido isso na altura. Porquê? Eu estava a ficar um pouco cansada do fantasma e queria passar para questões mais interessantes, como a cama. O vento soprava com força, mas as pregas, sabes, do quilte e do manto, não se mexiam, exceto com o movimento dos seus passos. Fitámo-nos. Bem, disse eu finalmente, isso é um pouco arrepiante. Frank encolheu os ombros e sorriu de repente, descartando o assunto. Pelo menos terei alguma coisa para contar ao vigário da próxima vez que o encontrar. Talvez seja um famoso fantasma local e assim ele pode contar-me a sua história sangrenta. Deu uma olhadela ao relógio. Mas agora diria que está na hora de ir para a cama. Pois está, murmurei. Observei-o pelo espelho enquanto tirava a camisa e pegava num cabide. De repente, parou enquanto desabotoava a camisa. Tiveste muitos escoceses sobre os teus cuidados, Claire? Perguntou bruscamente. No hospital de campanha ou em Pembroke? Claro, respondi um pouco intrigada. Havia muitos Seaford e Cameron na base militar em Amiens. E, um pouco mais tarde, depois de Caen, tivemos muitos Gordon. Bons tipos na maioria. Muitos estoicos a respeito de tudo de um modo geral. Mas terrivelmente covardes quando se tratava de injeções. Sorri, lembrando-me particularmente de um deles. Tivemos um, na verdade um tipo muito rabugento, um gaiteiro dos Seaforth, que não suportava injeções, especialmente nas nádegas. Passava horas no mais terrível desconforto, antes de deixar que alguém se aproximasse dele com uma seringa, e mesmo assim tentava fazer-nos dar-lhe a injeção no braço, embora fosse intramuscular. Ri-me face à lembrança do cabo Chisholm. Ele disse-me, se vou ficar deitado de barriga para baixo, com o rabo de fora, quero a rapariga debaixo de mim, não atrás de mim, com uma agulha. Frank sorriu, mas pareceu um pouco apreensivo, como acontecia sempre com as minhas histórias de guerra menos delicadas. Não te preocupes, assegurei-lhe, percebendo a sua expressão. Não vou contar esta à hora do chá, na sala dos professores. O sorriso ficou menos tenso e ele aproximou-se, parando atrás de mim, sentada no toucador. Beijou-me o cimo da cabeça. Ora, disse, os professores vão adorar-te, quaisquer que sejam as histórias que contares. O teu cabelo está com um perfume delicioso. Gostas? Em resposta, as suas mãos deslizaram para a frente, por cima dos meus ombros, segurando os meus seios na camisa de dormir fina. Eu podia ver-lhe o rosto acima do meu no espelho, o queixo pousado na minha cabeça. Gosto de tudo em ti, disse ele com a voz rouca. Ficas linda à luz das velas. Os teus olhos são como xerês em cristal e a tua pele brilha como marfim. Uma feiticeira à luz das velas é o que tu és. Talvez eu devesse desligar as lâmpadas permanentemente. Torna difícil ler na cama, retorqui, o coração começando a acelerar. Posso pensar em coisas melhores para fazer na cama, murmurou. Podes mesmo? Perguntei, levantando-me e virando-me para pôr os braços à volta do seu pescoço. Como o quê, por exemplo? Algum tempo depois, aconchegados por trás das persianas fechadas, ergui a cabeça dos ombros dele. Por que me perguntaste aquilo, se eu tive contacto com escoceses? Quero dizer, deves saber que tive. Há todo o tipo de homens naqueles hospitais. Ele mexeu-se e deslizou a mão pelas minhas costas. Por nada, realmente. É que quando vi aquele homem lá fora, ocorreu-me que pudesse ser... Hesitou, apertando-me mais um pouco nos braços. Tu sabes que pudesse ser alguém de quem cuidaste. Talvez tendo ouvido dizer que estavas aqui, veio ver-te, algo assim. Nesse caso, disse eu de modo prático, porque não entraria e pediria para falar comigo. Bem, a voz de Frank pareceu muito descontraída. Talvez não quisesse dar de caras comigo. Ergui-me sobre um dos cotovelos, fitando-o. Havíamos deixado uma vela acesa e eu podia vê-lo bastante bem. Virara a cabeça e olhava distraídamente para a cromolitografia do príncipe Charles Edward Stuart, com a qual a senhora Baird achara apropriado decorar a nossa parede. Agarrei-lhe no queixo e virei o seu rosto para mim. Ele arregalou os olhos, simulando surpresa. Estás a querer dizer, indaguei, que o homem que viste lá fora era alguma espécie de... Hesitei em busca da palavra certa. Ligação? Sugeriu solícito. Amorosa? Da minha parte? concluí. Não, não, claro que não, afirmou de maneira pouco convincente. Retirou as minhas mãos do seu rosto e tentou beijar-me, mas agora foi a minha vez de virar o rosto. Contentou-se em puxar-me de novo para o seu lado na cama. É que começou. Bem, tu sabes, Claire, foram 6 anos e vimo-nos apenas 3 vezes e só por um dia, na última vez. Não seria extraordinário se, quero dizer, todos sabem que os médicos e as enfermeiras ficam sob um terrível stress durante as emergências. E bem, eu é que, bem, eu compreenderia, sabes, se alguma coisa de natureza espontânea. Interrompi aquela lenga-lenga, desenvencilhando-me do seu abraço e saltando para fora da cama. Achas que te fui infiel? Indaguei. Achas? Porque se achas, podes sair deste quarto agora mesmo, sair desta casa. Como ousas insinuar tal coisa? Eu estava furiosa e Frank, sentando-se na cama, estendeu os braços, tentando acalmar-me. Não me toques, exclamei. Diz-me só uma coisa, achas, só porque estava um desconhecido a olhar para a minha janela, que eu tive algum caso com um dos meus pacientes? Frank levantou-se da cama e envolveu-me nos braços. Permaneci petrificada, como a mulher de Lot. Mas ele insistiu, acariciando-me o cabelo e massageando os meus ombros da maneira que sabia que eu gostava. Não, não acho nada disso, disse ele com firmeza. Puxou-me para mais junto dele e eu descontraí-me um pouco, embora não o suficiente para abraçá-lo. Após um longo momento, murmurou nos meus cabelos. Não, eu sei que nunca farias tal coisa. Só quis dizer que, ainda que tivesses feito, Claire, não faria nenhuma diferença para mim. Amo-te. Nada do que tenhas feito jamais me vai impedir de te amar. Tomei o meu rosto nas mãos. Apenas 10 centímetros mais alto do que eu, podia olhar diretamente para os meus olhos sem dificuldade. Perdoas-me? Senti o seu hálito quente, ligeiramente perfumado com o travo do Glenfiddich, no rosto, e os seus lábios cheios e convidativos ficaram perturbadoramente próximos. Outro relâmpago do lado de fora anunciou o súbito regresso da tempestade e uma chuva estrondosa começou a açoitar o telhado. Devagar, passei os braços em torno da sua cintura. A natureza da graça não comporta compulsão, declarei, citando Shakespeare. Gota a gota ela cai, tal como a chuva benéfica do céu. Frank riu-se e olhou para cima. As diversas manchas no teto eram um mau agouro para as perspectivas de podermos dormir secos a noite toda. Se esta é uma amostra do teu perdão, disse ele, detestaria ver a tua vingança. A tempestade ecoou como um ataque de morteiros, como se respondesse às suas palavras, e rimo-nos, descontraídos, outra vez. Só mais tarde, ao ouvir a sua respiração regular ao meu lado, é que comecei a pensar. Como dissera, não havia nenhuma prova a sugerir a infidelidade da minha parte. Da minha parte. Mas 6 anos, como ele dissera, são muito tempo.